Bora lá, China! Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop nele. DJ Alex e Juninho, pop live. Garantinho, pressão, pop live. Everybody's going to the party, have a real good time. Dance dancing in the desert, blowing up the sunshine. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Esse é o DJ Lohan, o mestre da portaria. Vem loirinha, moreninha, não esquece a amiguinha que o Lohan tá, tá gravando. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá, tá gravando. Tá gravando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando?